ZYD 900, 99,3 MHz, escala 99 FM, classe especial, 180 mil watts de potência, emissora da Rádio Diário do Grande ABC Sociedade Anônima, transmitindo da Avenida Paulista 326, São Paulo, capital, caixa postal 3131. Fone 289-4000. A escala 99 FM passa a apresentar Informe Econômico. Oferecimento Clash, a corretora do comércio exterior. Telefone 454-9888. Ministro da Saúde, Jamil Haddad, espera que o Tesouro Nacional libere o equivalente a 40% do orçamento da Central de Medicamentos logo no primeiro trimestre desse ano. Com os 440 milhões de cruzeiros, a CME poderia agilizar os repasses de verbas para os laboratórios oficiais, além de compras de matérias-primas para a produção de medicamentos destinados à distribuição pela Rede Oficial de Saúde. O objetivo dessas medidas é o barateamento dos remédios. A iniciativa a curto prazo para diminuir os preços dos produtos é abastecer o mais rápido possível a rede oficial, reduzindo a demanda das farmácias. E o governo deu o primeiro passo concreto para baixar os preços dos remédios e o aviso é do vice-presidente da Abifarma, José Eduardo Bandeira de Melo, que divulgou a proposta de baixar em 18% os valores dos medicamentos, isso a partir da isenção do ICMS. Governador Luiz Antônio Fleury Filho avisou que o plano será avaliado para ver se a medida não afetará a arrecadação no Estado. Segundo o assessor de política tributária da Secretaria da Fazenda, Clóvis Panzini, cerca de 3,4% do total arrecadado em São Paulo é proveniente do setor farmacêutico. A Previdência Social fechou o ano de 92 com um saldo de caixa de cerca de 11 trilhões de cruzeiros, apesar do aumento de despesa representado pelo pagamento da primeira parcela do reajuste de 147%. Somente em dezembro, o INSS desembolsou 23 trilhões de cruzeiros para pagar parte da diferença devida aos aposentados. O valor médio dos benefícios em 92 foi de 835 mil cruzeiros. O orçamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para 93, fixado em 5 trilhões de cruzeiros, só cobrirá 21,5% dos desembolsos previstos para obras de habitação e saneamento básico este ano. O governo brasileiro conseguiu que a Tailândia voltasse atrás em suas exigências para a realização do voo inaugural da Varig para Bangkok, marcado para hoje. Maior produtor mundial de borracha natural, o governo tailandês estava preocupado com a possibilidade de que o fungo presente nos seringais brasileiros fosse levado para suas plantações. O voo poderá ser realizado, mas ainda não há definição sobre o futuro do acordo aéreo Brasil-Tailândia. A Sociedade dos Funcionários Acionistas da VASP está negociando com Wagner Canhedo para assumir o controle acionário da empresa, mergulhada em crise financeira e de credibilidade desde que foi privatizada há 2 anos. A proposta da Voi é adquirir as cotas do empresário, que detém 60%, e assumir o passivo da companhia aérea. O órgão está disposto a pagar o mesmo que Canhedo investiu para ficar com essas cotas da empresa. Scala. Se você está querendo comprar ou alugar um imóvel, não deixe de consultar os classificados do Diário do Grande ABC. Nele você encontra o maior número de ofertas do mercado. Com o Diário do Grande ABC nas mãos, fica muito mais fácil escolher o seu imóvel com a certeza de estar fazendo o melhor negócio. Conte com a força dos classificados do Diário do Grande ABC. Líder absoluto em anúncios imobiliários da região. Rei Plus, fios e cabos elétricos. Rei Plus, tecnologia de ponta a ponta. 831-4299. O Jornal Diário do Grande ABC informa a previsão do tempo. Hoje, para todo o estado de São Paulo, a previsão é de tempo bom, com aumento de nebulosidade e possíveis pancadas de chuvas à tarde. A máxima prevista para a capital é de 29 graus, litoral 32, interior 33 graus. No momento, estamos com 19 graus na capital. 7 horas, 18 minutos. Maurice Monthier, Something Happening. Artichol Temptation. The Owens, Japanese Sandman. O centro está de volta e os restaurantes Paddock e Bistrô Centro levam você a Nova York pela American Airlines. Concorra preenchendo o nosso cupom e participando dos concorridos almoços de negócios, happy hour, jantares de confraternização e aos sábados a melhor feijoada de São Paulo. Participe também do Clube do Whisky e tenha uma garrafa personalizada com a marca de sua preferência. Paddock e Bistrô Centro, música ao vivo e manobrista na porta nos Arvos. Reservas 256-0157 e pague com a American Express Card. Is rather sweet and charming, at times alarming. So they say. La-da-da-da-da-da-da-da. She had a man who saw her handsome, large and strong, to whom she used to sing this song. Sammy Kay, Daddy, de Victor Sylvester, Skewer the Pipes. Michel Ramos, La Vie Parisienne. Thank you. Herb Alpert's Memories of Madrid, Johnny Gregory's Summer, Moving Dream, Hurt Angel. 8:09. Thank you. Harry Mancini, Moon River. Fresh Noble, Side by Side. Wood Herman, with Chopper's Ball. Thank you. Liberace Nola, Nordale Bois, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, Ray McVeigh, Bye Bye Blues. Se a comunicação de sua empresa anda meio primitiva, está na hora de ligar para 255-2000. O serviço Tecla de atendimento resolve os seus problemas com linhas telefônicas KS, PABX e fax, além de colocar à sua disposição os melhores equipamentos e fazer instalação e manutenção. 255-2000. Ligue já para o serviço Tecla de atendimento. Ou então, compre um tambor. James Last, Happ Luxembourg. Glovers, You Are My Luck Star. Columbia Ballroom, Top of the World. Thank you. Jean-Michel Dufas, Days of Pearl Spencer. Billy May, I Believe in You. Ray Anthony, Crazy Rhythm. Na DB tem mais ofertas, na DB tem mais brinquedos. Na DB tem muito mais férias. DB Brinquedos, o supermercado da criança. Vai lá na DB. DB Brinquedos informa a hora certa. 8h55. Na DB tem mais brinquedos, na DB tem mais ofertas. Na DB você encontra tudo a preço legal. Tô de férias da escola, quero é uma bola nova, um carrinho, uma boneca. Vamos lá na DB. Na DB tem mais brinquedos, na DB tem mais ofertas. Na DB você encontra tudo a preço legal. Pra curtir as minhas férias e poder te dar sossego, quero um monte de brinquedos, vamos lá na DB. É tempo de férias na DB Brinquedos, o supermercado da criança.